Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, na antena da SBSR, e hoje, a propósito de, por estes dias, terem passado 4 anos sobre a morte de Johan Johansson, lembramos nesta sessão de vincar alguns dos nomes daquilo que se designou por movimento neoclássico, embora tenho a certeza que nenhum dos artistas gostará de ser catalogado dentro dessa categoria. Ainda assim, Johan Johansson a abrir com aquele que foi o último em vida disco de originais, chamado Orphée, o primeiro na altura pela Deutsche Grammophon, ele que pela Deutsche Grammophon virá postumamente e em breve de ser lançado um disco para vozes, cordas e eletrónicas, uma comissão da American Contemporary Music Ensemble, edição Drone Mass, mas deste músico islandês, que foi também dono de muitas bandas sonoras, lembramos-nos, por exemplo, de Arrival ou A Teoria de Tudo, de Johan Johansson, e a abrir Flight from the City, logo a seguir outro dos nomes icónicos da música a fundir as eletrónicas e um certo classicismo, Max Richter. Boa noite. Bem-vindos. abertura com Johan Johansson, de Orfeu, Flight from the City. Depois, um nome alemão há muito radicado em Inglaterra. Ele que se estreou há cerca de 20 anos com Memory House, editou em 2015 um álbum conceptual de 8 horas e meia, baseado na neurociência do sono, um disco que depois teve remisturas no EP lançado em 2020, remisturas de Ben Russell e Yuki Numata Resnick. É desse EP que retiramos Dream 3, Max Richter, e seguimos em frente com um nome que, confesso, descobri ou encontrei-me com ele há muito poucos dias. É multi-instrumentista, produtor escocês Arlan Cooper, apaixonado pela obra literária da finlandesa Tove Jansson, e a propósito de um livro de 61 de Island, resolveu dar-lhe música. Vamos ouvir a parte número 3 de Island. Logo a seguir é um dos nossos preferidos, Nils Fram. Começou por experimentar de forma irreverente os sons do piano com eletrónica, depois aventurou-se por caminhos mais minimalistas, depois voltou a fundir tudo, sempre de forma muito melódica, e um bom exemplo disso é de All Melody, esta My Friend the Forest, tema de Nils Fram, para seguirmos em frente com o compositor australiano e pianista Luke Howard, de Open Heart Story, a muito, diria, romântica e cinemática. I still dream about you sometimes, but not always. depois de Luke Howard, um nome que vai atravessando muitos géneros, mas também esta coisa da música instrumental e neoclássica, Peter Broderick, com uma das mais belas peças ao piano que conhecemos, Eyes Closed and Traveling. Para trás, Abandoned Window, de Immunity, edição do produtor DJ John Hopkins, ele que lançou há não muito tempo Music for Psychedelic Therapy. John Hopkins por aqui, lá em cima Luke Howard, e agora a dupla A Wing Victory for the Sullen. O par é constituído por Dustin O'Halloran e Adam Wiltsey, de nomes como Dead Texan deles e de Undivided Five, The Rhythm of a Dividing Pair. Thank you. Lá em cima, depois de Winged Victory for the Sullen, um nome que já teve alter ego Hack, é outro alemão a fundir a eletrónica com sons mais orgânicos do último Mirage Vénia, falamos de Ben Lucas Boysen, e terminamos com o ensemble Bing and Ruth, um ensemble liderado pelo compositor e pianista David Moore, ele que estudou numa escola de jazz, mas tem este tempero muito erudito. Bing and Ruth, de Tomorrow Was the Golden Age, Reflector, no final desta sessão. São nomes icónicos, quase todos conhecidos, na sessão de hoje do Entranze, um programa que depois de tocar na rádio transforma-se em formato podcast. Links em radiotranze.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Boa noite, até breve.